Campos da Amigos lá de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Eu sou testemunho. Eu também. Isso, esses são os nossos amigos que trabalham sempre com nós aqui, né? Esses aí estão sempre dispostos, sempre para levar alegria à comunicação no programa de direção. Eu quero falar aqui, meu compadre, olha, atenção, agricultores, a indústria de erva mate soberais está comprando sua erva mate para industrialização em folha verde. Ou troca erva mate folha verde para erva mate industrializada. Faça os melhores preços da região. Interessado, tratar através do telefone 7273, falar com o Sérgio, se não convém seu lado. Indústria de erva mate soberais, o melhor preço para você. 5:37, gente, a música, muita alegria no programa da manhã, aqui pela Seminalta, Silva Emissora Preferida. E traz Tunique Piroca, dupla coração do Brasil. Moda da Mula Preta.